Já foi verme, mosca, barata, morcego, gripe, cólera, HIV e até homem foi. Parou, olhou para o lado, olhou para o outro, atravessou, atravessaram-lhe, quase foi morto. Quase foi morto. Se tem fome, se tem sede, que seja, ele vai na geladeira e mata quem tá lhe matando. A praga não paga a entrada de uma festa pagã e pega a pulga para pegar e pagar o pato. O pato e a pata seguram o pão. A faca enferrujada em cima da mesa deixou lá para quê? Porque também devo lhe deixar. Então às vezes ela é inveja, ignorância e solidão. O racismo, a violência, a desconfiança, que é o dedo médio apontado a nós.